Senhor. A vida que se exalta, se acrisola e alcança em Cristo seu real valor. E alcança em Cristo seu real valor. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz. O santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. De grandes vultos, eras memoráveis, lições sublimes vimos aprender. Lições inscritas na alma inapagáveis, que moldam nossas vidas com poder. Que moldam nossas vidas com poder. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz. O santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. O mestre insigne está presente, Cristo, que luz e vida, vida plena traz. O seu ensino igual jamais foi visto, tesouros mostra de alegria e paz. Tesouros mostra de alegria e paz. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz. O santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. Universal, bendita escola esta, que os seus alunos conta por milhões, na qual estudo é verdadeira festa, que empolga crianças, jovens e anciãos, que empolga crianças, jovens e anciãos. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz. O santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus.